3-9-7, call Recife, 1-3-3-2-5. Okay, we're calling in Recife, 1-3-3-2-5, thanks, good night. Bono 273 com fins, é autorizado, nível 360, via Brasil 16, decola da 10, curva direita, saída da Eoleda Bridge, controle opera em 1935, aciona 5167, cotejo. Só confirmar o transponder, a saída é Eoleda. Transponda 5167, a saída é Dael, Delta Alfa Eco Lima, Leda e após Leda, Bridge. E aí, boa noite. Por gentileza, identifique que a descida é para 2000 com 1011 no ajuste. Ah, há possibilidade de 5. Sabe de 1 e como se avisar de 1. Alô, tá boa noite, bom, nós fizeram barulho. 940, Guarulhos, 360, autorizado, Pesulu 21, decola 10, direita, Arbor, Elefa, é a saída, controle 11935, aciona 5175, cotejo. Guarulhos, autorizado, 360, Pesulu 21, decola da 10, curva direita, Elefa, 1 Alfa, 1935, controle 5175, confirma a saída. Arbor, Elefa. Arbor, Água Elefa, obrigado. P3? 25. Taxi do Vento 126 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, Oceano Gavião, Oceané 6259. Copiado, prossegue táxi via Fátio Índia e Alfa Ponte Espera Sama Torre no 86, ajustado no 011, bom voo, Oceano 6259. Muito obrigado, uma boa noite, ajustado no 011, Fátio Índia e Alfa Ponte Espera da 10, chamada 1086. Obrigado, tchau, tchau. Para 3.000, maré, com 1.011. Isso, 3.000 com 1.011. Autorizado a linha de colapso. Estão 0,100 graus, 089. Autorizado a linha de colapso, Austin 6259, decolou de 24, controle 119, sinal 35. Camarada, 6935, uma boa. Salvador, boa noite, 6259 da Oxané, no perfil da Dael, subindo para 360. Sato Vigilante, 6259. 6259, ciente. É possibilidade de autorizada direto da Dael Oleda para 6259? Oleda. Oleda, obrigado. Está autorizado, chama em táxi. Autorizado, chama na táxi, 1273. Chame torre, 18-6. 18-62, obrigado, na boa parte. Boa. O 3603, livre lance, 2000, em forma estabilizada. motor é bom, 1940. Tá, posição 1, pronto para pushback, treinamento. 940-01 na guarda. Boa noite, tá 3894. Tá baixando, travado visual, posição 1-0. 3894, vento 1-1-0, graus 1-0-9, autorizado pouso, visto 1-0. Pouso 1-0, tá 3894. Via 259, chama Recife, 13325. 13325, Recife, 6259. Solo, Salvador, voo no 215, está pronto para o tráfego, autonomia de 3 horas e 30, Alpena Campinas, o POB 1144. Taxia via Índia, Alfa, espera uma torre no 86, ajustado na 0111, no bom voo. E Alfa no ponto de espera 18:30. Obrigado, bom trabalho. Bom, 1-2-3. Quatro zero na posição 1, já pode? Autorizado, Gold, chame táxi. É botar ataque no 940. Posição R6327, ainda na escuta do solo. Salvador, boa noite, 1-2-3. A próxima pode estar dando 0. Boa noite, eu nem mantenho que eu serei no 0, 1-2-3. Oito nove quatro, solas 3-3, direita solo, 219. Direita 1-219, na 3-19. Solo Salvador, boa noite, 3-8-9-4, livrou na 3-3. Oito nove quatro, boa noite, Alfa, reporta antes da Juliette. Boa noite, Alfa, reporta antes da Juliette, 3894. Decolar, pista no 0, vento 1-0 grau, 089. Já decolar, só no 0, 1-2-3. Bono 273, decolou 35, controle 119, decimal 35. 935, 1273, uma boa noite, papado. Chame Torre, 18-6. 18-6, seja. Amador, boa noite, com 273, saída da Euleda, cruza 2 rapés. Confere, vigilante. Após o banho da Gol liberar o setor, vai prosseguir via Juliette para o 02. Foram 419-40, está passando o táxi. JB130, autonomia de 4 horas, Altena Galeão. Autorizado via Indian Alpha, Ponte Espera, chama a torre, 186-940, ajustado no 011. 011, então Indian Alpha, Ponte Espera, 186, boa noite. Salvador é bom, 940, pode esperar da 940. 940, Alima tem, capseira no zero. Solas 40, direita, solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Salvador, boa noite, até 3603. Boa, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, até 3603. 1940, vento 1 no 0 grau 089, autorizado a linha, decolar pistão 0. Decolar pistão 0, 1940. Recife, 1-3325. Tem uma outra frequência para o 1-3325? 1-3325, 1-3325, 1-3325, 1-3325, 1-3325. Ingresso até o 07. Ingresso até o 07, obrigado. Bruno 940, decolou 42, controle 119, sinal 35. 1935, gol 1940. Boa noite. Controle Salvador, gol no 940. 940, vigilante. 40.